Prepare-se, está chegando mais uma edição do maior e melhor evento de saudade que o Pará conhece. Sábado, 4 de setembro, na Top Show Conveniência, Antiga Metrópole. Fest Saudade 2021, original. Uma edição especial com a apresentação dos DJs das melhores aparelhagens de saudade do Pará. Carroça da Saudade, Rubi Saudade, Príncipe Negro Retrô, Cineral, O Som do Amor, Tupinambá Saudade, Hip-Hop Saudade 3D, Hip-Hop Saudade 3D, Hip-Hop Saudade 3D, com os DJs das aparelhagens tocando festa única. Início 16h, portaria liberada até às 20h. Carteirinha de todas as aparelhagens válidas até 22h. Fest Saudade 2021, uma edição especial e histórica. É sábado, 4 de setembro, na Top Show Conveniência, Antiga Metrópole. E você? É claro que não vai perder, porque é hora de matar toda essa saudade. Então bora detonar! Esse brilho em meu olhar não dá mais pra disfarçar. Sempre que eu olho pra você, bora começar um pouquinho diferente hoje, hein? Sinto o desejo de te amar. Esse brilho em meu olhar não dá mais pra disfarçar. Sinto o desejo de te amar. E bate, bate, bate, bate no meu coração. Uma cordial boa tarde a todos aqui presentes. Bate no meu coração. Obrigado, gente, pelo carinho. A gente chegando junto em mais uma segundona aqui pra detonar. E claro, levar o melhor da música, o melhor do entretenimento pra cada um de vocês que chega junto aqui nessa segunda. Nosso muito obrigado, vamos lá. Será que um dia você irá me amar assim como eu te amo? DJ Paulinho Boy. Só o tempo poderá dizer. DJ Lula, como sempre, dando show, né, meu? É. Se você vai me querer. Então bate. Será que um dia você irá me amar assim como eu te amo? Aí, Maria Mendes. Tem o Wellington e a multidão. Era sua amiga de boa aí, né? Te ver dançando, aumenta minha paz. Cadê o super DJ que ele vai parar? Muita emoção, contagiando o meu coração. O velho mais velho agora do Mário Rubens. E agora do Neneco também. Uma noite especial, vou curtir com Jota Som e o fruto sensual. Eu quero te ver sorrindo, abraçar teu corpo lindo, Jota Som levando o astral. Passa povo, vai contagiar essa galera. DJ Paulinho Boy. Vem dançar ao som. DJ Paulinho Boy. O Wellington vai comandar. Vem dançar com o Jota Som e com o fruto sensual. Fruto sensual. Vem dançar. Essa não compara. Tu bora detonar. Que o pau tá comendo na caixa de noca. Essa noite eu vou sair, vou dançar, me divertir. Vou para um lugar que tenha muita curtição. Fim de semana vou zoar, no papo vence vou estar. Dançando em breve, você não vai querer voltar. E essa casa vai te encantar. Maestro DJ Toninho por ali, rapaz. Cadê o açaí? Vamos nessa, Tílio! Sentimento sempre especial. E o Papi Dance? Papi Dance é que eu vou dançar. Olha aí, Gel! Papi Dance. Papi Dance. Papi Dance. Papi Dance. Papi Dance. Papi Dance. Papi Dance. Papi Dance. Louca mistura. DJ Juliana Night, também o parceiro Rui. O Rui tá só na mana, hein, olha. Look it up. A story about fairies and colors, magic and saints, in a secret world, a world of fantasy. DJ Paulinho, boy! If you feel the need to dream, just close your eyes and listen to the sound. Cadê ele? Cadê ele? Aloysio de Madeira! Dali Cazuza! DJ Paulinho Boy. Hey DJ, play a song. Alô, Renato! DJ. Ele tá na área, o Renato também, olha, curtindo. E toda rapaziada, obrigado pelo carinho, tá, meu irmão? Fique à vontade, a segunda onda a gente vai detonando. Like the table. So DJ, hit it. 1, 2, 3, detonando no reserva. Brasil, Ipanema. Banda, banda, banda, banda, banda, banda, banda, voo livre. E a batida que conquistou o Pará. Ajustando o som. Você vai se apaixonar. E o quê? One, two, three. One, two, three. X, X, X. X, L, E, X. DJ Paulinho Boy. X, L, E, X. Oh, yes. Gostei dos S, S, S, T. Vamos ajustar os médios, médios, médios. Os médios. Esse é meu parceiro aí do Tempo do Ponte. Galera do Lava Jato, Patrick, alta pressão. Tô por aqui também. Lá da Rua da Lama, meu irmão, até dor. É a onda do momento que chegou para ficar. Enquanto a gente ajustava, a galera mandava ver. Passando até que uma brega, não queria nem saber. Aí, Tiel, conhece a Rua da Lama? É a onda do momento que chegou para ficar. Não sai de lá, né? Enquanto a gente ajustava, a galera dançava. DJ Paulinho Boy! DJ Paulinho Boy! Era até que não rolava, ninguém sozinho ficava. E o quê? Dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, boy! Faz o som como você quer. tempestade pra ninguém. Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá. Com o DJ Tim e DJ Toninho é a união que fazem a força pra vencer. Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá. Prepare-se que agora você vai ver. Caldeirão, sangue quente ferver. Escute o som do trem em terra assim bater de longe, de longe. Prepare-se que agora você vai ver. No caldeirão, sangue quente ferver. Escute o som do trem em terra assim bater de longe, de longe, de longe, de longe, de longe, de longe. Sonora e vai subir. É porrada de som pra você curtir. Pinambá, Pinambá, Pinambá. Prepare-se que agora você vai ver. No caldeirão sem entender. Escuta o som do TNT assim bater de longe, de longe. Prepare-se, prepare-se, prepare-se, prepare-se. Pra galera do Sotense do Brega. Os potentes do Brega. Que também deu conta pé de chá, moleque que arrebenta, meu irmão. Alô, Rui. Vou tocar a tua, Rui. E logo mais tem castigo de DJ Dino. Dona, o Alex com churrasco. Bora, Renato. Tem esse estudo hoje, tem? I'm not in myself lately, I'm foolish. Cacique Diel, esse é nosso. Alex do Churrasco, este é patrão forte, aqui no Pop Saudade. É o melhor aqui da região. Irmão, não é um churrasco, é uma refeição. É a galera do Lava Jato, da pressão. Meu amigo Patrick e toda a galera da Rua da Lama. É... A gente vai tocando aqui no Reserva. Alô, Rui. Bora. Segura. Quando escuto esta lambada, me obsessiona el recuerdo de una vieja tonada, letra de amor y dulce melodía, historia de un romance que se acabó en un día. Preparar. Quem come não reparte nada, morre com a barriga inchada. Tá só no cantinho aí tocar, né, Saga? Olha o Mano Rubio chegando. É que eu pensei até que era o Rossi, meu irmão. Paulinho Boy, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, saudade. Boa noite, Silvana. Ele, o Rui. Rui. Rui. Rui. Rui. Rui. Rui. Ele tá aqui, o Rui. Rui. É Rui. O Guto e o Alex aqui com a gente também, obrigado. É a galera da Rua da Lama. Mamãe, vou pegar pra fazer o par. É o cacique acha graça. Vamos lá! Vamos lá! L'autre pas qu'à travailler. Moi pas de ni l'argent. Comment est-ce que DJ Paulinho Boy. Pra gente dar uma descansadinha na manhã. Aí quarta-feira tem a nossa live da gente. 14h, o nosso encontro. No Facebook, todo mundo convidado. Se segue bem, amor, se segue bem. Chaca por sua. Se segue bem, amor. Live do Covarde da Saudade. DJ Paulinho Boy. Live do Covarde. DJ Paulinho Boy. Toda quarta-feira, às 14 horas. Se segue bem. Chaca por sua. Bora, Maria Beach. Também a cabeleireira tá na área aí, né? É. Um forte abraço, querida. E obrigado pela preferência. E Coraci. Açaí da Zai. Na Fernando Guilhom, 1961. Avança-me. Oi! Vini Samblé. Bora! Eu te caço, gente. Alex Churran. Alex! Eu vim na palé. Então passei. Bora, Renato! Pani rezão, o bilhete sai. Né, pani rezão, os apê pra dançar. Alex do Churrasco, este é patrão forte, aqui no Pop Saudade. Pop Saudade! Caralho! Estamos gravando ao vivo, como sempre, né? Amanhã é dia de as nossas gravações subirem para as nossas plataformas digitais, aí no YouTube, canal Rian CD Mix, e também, claro, a gente sempre mandando aí nos grupos de WhatsApp, para os nossos amigos que gostam de compartilhar e de escutar conteúdo de qualidade aí. Nosso muito obrigado. Vamos lá. Cacique de El, esse é nosso. Olha a bala. Tô sabendo, teve aquele que se jogou. Irmão, até eu. Deixa eu contar um negócio. A gente passa por cada situação. A gente que trabalha na noite. Só Jesus na causa, né? Saudade. Então passei. DJ Kleber Pará, Lula Saudade, Paulinho Boy, DJ Dino, a gente vai tocando. Essa parede. Brega, Brasilândia, o Calhambeque da Saudade. Pop Saudade. Bora! DJ Paulinho Boy. Buscando o que você gosta de ouvir. Saudade, saudade, saudade. Tá na hora, né? Então bora! Os amigos da Marambaia por aqui também curtindo. Nosso muito obrigado, hein? É hora dela, a saudade. Quando a saudade aperta, eu vou correndo te ver. Maria Mendes! Pois não suporto essa distância. Tá aí pra quem pediu, Reginaldo Rocha, tá aí. Que me separa de você. Não é o Reginaldo, é o Natan. Tudo que eu faço na vida, irmã, é só pensar em você. DJ Paulinho Boy, que já não sai da lembrança, que eu não consigo mais te esquecer. Simbora! India, India, como é bom amar você. India, nasci de só você pode me entender. India, India. DJ Paulinho Boy, você. Paulinho Boy, mostrando que é saudade de verdade. Eu só quero amar você. Bora, Marituba! E a gente chegando juntinho e mais uma segunda-feira pra tocar. Pra todos vocês que chegam junto aqui pra curtir o nosso trabalho, gente. O nosso muitíssimo obrigado. Agradecendo a presença de cada um de vocês. E claro, bora tocar saudade. Senhor! Quando a saudade aperta, eu vou correndo te ver. Quinta-feira, Galeria BR. Pois não. Pátio BR. Essa de... Sexta-feira vamos até o Curral Rocha, lá no Rodriguinho, canteiro do bar. Que me separa de você. É Renato. Renato que gosta do rock doido. Hoje ele tá curtindo a saudade, né? Tá certo. É só pensar em você. Que já não me sai da lembrança, que eu não consigo mais te esquecer. Segura, meu irmão! fácil pra o... Eu vou tentar esquecer aquele amor que eu perdi. Eu vou tentar devolver aquela dor que eu sofri. Quando mais, né, cara? Quando eu mais precisava do teu amor, quando eu mais precisava do teu calor, você não entendeu a minha paixão, cortou em pedaços meu coração. Hoje que sente só sem ninguém, me procura e diz ser meu bem. E eu? Eu já te esqueci, eu já sou feliz com aquele amor que eu nunca quis. Eu vou tentar esquecer aquele amor que eu perdi. Eu vou tentar devolver aquela dor que eu sofri. Quando eu mais precisava do teu DJ amor, Paulinho Boy, precisava do teu calor, você não entendeu a minha paixão, cortou em pedaços meu coração. Hoje que sente só sem ninguém, verdade, me procura e diz ser meu bem. E eu? Eu já te esqueci, eu já sou feliz com aquele amor. Dá-lhe, Paulinho Boy, DJ Paulinho Boy, que eu nunca quis. Comitiva da Marambaia com a gente também. Nosso muito obrigado aí, meus queridos. Eu nunca quis. Alô, só grande Alê. Chorar, pra quê? Comigo e não vou mais chorar. Meu alimento é o amor que você me dá. Bora recordar. O seu amor me faz bem no café da manhã, meio-dia eu sou fã do prato que você me serve. Esse prato é um recheio de amor e carinho, sobremesa é sempre um beijinho, isso você não esquece. Chorar, pra quê? Não vou chorar. Eu tenho você comigo e não vou mais chorar. Meu alimento é o amor que você me dá. E aí, pai d'égua? No jantar tem uma mesa repleta de amor. Você me chama. Soltense do Brega também por aqui, nosso muito obrigado. Com a curtindo aí a nossa segundona. Desejo. A gente agradece a presença de cada um. É. Novamente, você serve-me um prato de amor. Alô, Rossi! E pra tirar da boca o ardor. Aí, Kleber. Você traz. É igualzinho, cara. Mesa de beijos. Até o óculos, ó. Chorar, pra quê? Não vou chorar. Tenho você comigo e não vou mais chorar. O meu alimento é o amor que você me dá. Vamos lá, vamos lá. Por que que vou chorar? Eu sou tão feliz com você. Parou, garçom, aqui é tudo que tenho na vida. Agora, agora, aqui. Você me faz tanto carinho. E a gente vai tocando aqui no Reserva. Tem mais uma singulona gostosa assim. Só as melhoras, só as melhoras. É tão bom ter você comigo. Daqui a pouco tem DJ Tílio. Canta aí, cara, canta aí. Canta. Meu amor, não me deixe assim. detalhe curioso aí dessa música. Tem algumas pessoas que não conhecem, tá, gente? Ela toca aquela música da mulher aí. Que mulher, rapaz? Isso não é uma mulher, não. Isso é um homem. Essa música saiu no compacto, Capa Branca. O nome do cantor é Evermar. É, meu irmão. Mas com essa voz aí, sinceramente, não sei não, hein, meu irmão? Acho que esse cara esboca pra trás. Arrasou. Eu preciso te amar. Canta, canta. Quero viver contigo sempre e te amar. Quero você pra mim. Maria Mendes e a cabeleireira na areia. Quero viver contigo sempre e te amar. Quero você. Recorda, recorda. Quero você. DJ Paulinho Boy. Ai, DJ Paulinho Boy, arrasa, meu covarde. Essa não, covarde. Bora recordar. É, Patrícia. E o quê? Não posso mais ficar. E aí, covarde? A esperar. E aí, covarde? Você chegar. E aí, covarde? Meu bem, agora sei que não vou mais ficar sofrendo. E o tempo, e o tempo? O tempo fez você mudar e até deixar de me amar. Vou procurar um outro alguém que queira sempre me amar. Vamos juntos! DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Não posso mais ficar a esperar você chegar. Vamos junto! Meu bem, agora sei que não vou mais ficar sofrendo. Soltente do Brega também aí, um forte abraço pra toda essa galera. O tempo a gente tem muito carinho, muito grande. Ai, rainha. Um abraço aqui do Paulinho Boy. Estamos gravando ao vivo hoje também, olha. E até deixar de me amar. Vou procurar um outro alguém. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Me amar. Olha esse genérico aí. Que queira sempre. É. E aí, covarde? DJ Paulinho. Aí, covarde. Vai, covarde. Machuca meu coração. Que queira sempre me. Daqui a pouquinho tem DJ Dino detonando. Que queira. Bora tocar saudade. Me amar. Aqui no Reserva. transar com o meu. Sinto vontade de dizer que ainda sou teu. Digo a todos os amigos que esqueci. Nego. Nega. Pois eu tenho vergonha de falar. Leio. Aê, Patrick! Aquelas tuas cartas de amor. É hoje na Rua da Lama. Só falam para mim de uma grande dor. Olha, até sinto vontade. Eu sou covarde, hein? Covarde eu sei que sou. Essa não, covarde! Ontem à tarde eu tentava recordar dos passeios pelo parque, nossas praias, nosso mar. Sinto falta dos carinhos, não suporto a solidão. Como pode suportar este meu pobre coração? Sim, eu sei que sou covarde, mas eu te amo e sinto até vontade de chorar. Oi! Sempre que eu sinto teu olhar cruzar com o meu, sinto vontade de dizer que ainda sou teu. Digo a todos os amigos que esqueci. Nego. Nego. Pois eu tenho vergonha de falar. Leio. DJ Paulinho Boy. Aquelas tuas cartas de amor. Para Alex e o Churrasco. Ora, só falam para mim. Vou levar o Toninho, lá, olha. Olha, rapaz, o rapaz destrói. Botar um açaí do lado, meu irmão, já é. Eu sei que sou, não vou negar. O negócio é bom lá, Toninho, só o filé. Ontem à tarde eu tentava recordar dos passeios. Pop Saudade 3D. Praias, nosso mar. Sinto falta dos carinhos, não suporto a solidão. Super DJ que era preparar. O pai Dego tá na área também. A gente vai tocando, sem papo furado. E ela? Ela se enamorou de outro rapaz. Assim que o ciclone atingiu nossos destinos, nenhum de nós pensou voltar atrás. Que orgulho, quantos desatinos. Eu bebi champanhe em seu noivado. Traguei minha mágoa no peito sem rancor. DJ Paulinho Boy. Primeiro a chegar à igreja e enamorado. Assisti o orgulho matar. Super DJ Daniel! De amor. É que eu tô sabendo que tu pegou um tiro no pé, né? Uma noite. É dor. Já muito tempo depois. Ela veio chorando. Chorando, atirou-se em meus braços. Na moral, bora tocar. E disse, ganhando os meus beijos. E disse, ao sentir meus abraços. Sou eu que, com fome de amor. DJ Julivan da Night. E o Rui. Rui. Rui. Sou eu, sua voz doce e meiga. Com prazer ouvir. Sou eu que cansei de mentir. De fingir e enganar. Sou eu que cansei de outra boca beijar, pensando em ti. Abajarei do Lava Jato, Patrick e Alda Bressão. Noite, lá na Rua da Lama, hein? Muito tempo depois. Aqui com a gente, obrigado. Ela veio chorando e chorando, atirou-se em meus braços. E disse, ganhando os meus beijos. E disse, ao sentir meus abraços. Sou eu que, com fome de amor, venho te procurar. Sou eu, sua voz doce e meiga. Com prazer ouvir. Vamos lá. E a gente já convidando todo mundo pra domingo, dia 22, o aniversário. Pensando em ti, pensando em ti. A gente já convidando todo mundo pra domingo, dia 22, o aniversário dos amigos Futebol Pelada, pra fazer a onda lá nos rodoviários, lá no Tenoné, tá, gente? Todo mundo convidado pra aniversário dessa equipe aí, que eu tiro o chapéu e a gente tem um carinho muito grande. Alô, Cacica de Eu! Escuro, sempre sem futuro. Tem essa aí lá, tem. Hoje encontrei. Olá! A felicidade. Bora lá, Toninho! E com tanta luta, tanto de sabor, eu caí mil vezes, alguém me levantou. Esperei a sorte com felicidade. E você que grita, não perca a esperança do seu coração. E você que chora esta solidão, o amor virá para o seu coração. Aí, covarde! E no mundo triste em que eu vivi, me desesperei. Olha, sexta-feira tem um super DJ que vai preparar. E morri. Lá no ponto da BR. Acho que dia 8 a gente tá de volta juntos aí, hein, Cleber? Da felicidade. Lá no ponto, 8 de setembro, acho que é isso. Vou confirmar lá. E você que grita. E o som ficou só o filé agora. Pai Dega, Pai Dega. E você que chora. DJ Paulinho Boy. Esta solidão. Segura no reserva pá que a gente vai tocando. Aí, Patrick. Existem milhões de pessoas. Homem do Lava Jato na Roda Lama. Caralho. É, meu irmão. Chorando o amor de alguém que morreu num segundo. É o empresário, é? Com tais violências marcantes por nossos fatais assaltantes. É o Patrick que tá na área. Que vivem à solta nas ruas. É ele, é? Tais militantes. É ele, é? E um, ele não. Ah, ele sim, rapaz. Ele mesmo, ele mesmo, ele mesmo. Seus pais abandonam. Você é um empresário. Vem na guerra. Fala, Patrick! Não temos vontade ou escolha. Vivemos debaixo de panos. Bora que dinheiro foi feito pra gastar, não pra guardar debaixo do colchão. Direitos. Olha o meu vizinho, cara, ele guardava tudo debaixo do colchão. Sabe o que aconteceu com ele? Onde será que ele... Do dia pra noite ele levou o farelo e a mulher dele gastou tudo com bunda branca. Quando será? Tem que gastar mesmo. Terminar. Porque o dia de amanhã só Deus a pertence. Quando será que eles vão se entender? Quantos ainda terão que morrer? Pop saudade. Eu não compreendo os motivos pra tantas guerrilhas. Soldados que matam ou morrem deixando famílias. Enquanto pregamos a paz, a guerra se expande ainda mais. E o dia Cacique de El, esse é nosso. Eu ouço falar das enchentes e dos terremotos. canhões que disparam deixando feridos e mortos. Milhares serão mutilados, inúmeros desabrigados. E dia após dia acontece um novo atentado. Os potentes do brega. Onde será que eles querem chegar? Vamos nessa! Quando será que isso vai terminar? É, meu irmão. Quando será que eles vão se entender? Quantos ainda terão que morrer? Aqui. Arô, garçom, aqui quem fala é o cacique, cara de pau, mano. Traz um balde de cerveja que eu tô com a garganta seca. É, parece, né, que vai parar? Parece que vai desabar. Tocando aqui no reserva. Minha paixão, não consigo viver assim, tão distante de quem tanto eu amo, e é você. Minha paixão, quanta falta você. Pop Saudade 3D, Pop Saudade 3D, Pop Saudade 3D. Eu voltava pra mim, voltava assim. E o quê? Amo, amo. Como eu te amo. Sou louco, louco, louco de amor por você. Amo, amo, amo. Como eu te amo. Sou louco, louco, louco de amor por você. Pra curtir, Amaral. Saudade, bala lua! Companheiro, sou eu. Ele mesmo. Ele mesmo. Companheiro, sou eu. Quanta falta você me faz. Se eu fosse você, eu voltava pra mim. Voltava assim. Amo, amo, amo. Como eu te amo. Saudade 3D. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho. DJ Paulinho Boy. Assim, ó. Você. Porque já tenho mais de mil razões pra viver. Você me dá carinho, me dá coragem pra vencer. Estrela, estrela, felicidade é um instante de prazer. Isso é você. Bora tocando. Estrela. minha mão. É a força que me conduz. Meu mundo está dentro de você. Porque já tenho mais de 1000 razões para viver. Eu só tenho medo de um dia me perder. Aí o que será da minha vida sem você, amor meu? Você é minha luz, minha estrela. Meu mundo está dentro de você. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. Já tenho mais 1000 razões pra viver. Você me dá carinho, me dá coragem pra vencer. Pra curtir a moral, assim, ó. Assim é. Estrela, estrela, felicidade é um instante. Prazer, o Renato aí, do Rock Doido. Vou te curtir na saudade, obrigado, meu querido, fica à vontade. E a gente vai tocando aqui no Reserva. Que tal, que tal? Um dia vai, outro vem. Espero o tempo que for. Vivendo longe de alguém. Sou beija-flor sem a flor. Quem parte leva a certeza, mas deixa a saudade coberta de dor. Quem fica dorme sozinho, chorando os espinhos, morrendo de amor. Um dia vai, outro vem. Espero o tempo que for. Vivendo longe de alguém. Sou beija-flor sem a flor. E o coração? Coração de menino esperando na janela. Lá vem é, lá vem é, toda bela. Coração de menino é uma porta sem tramela. Lá vem ela, lá vem ela, toda bela. Um dia vai, outro vem. Espero o tempo que for. Vivendo longe de alguém. Sou beija-flor sem a flor. Quem parte leva a certeza, mas deixa a saudade coberta de dor. Quem fica dorme sozinho, chorando os espinhos, morrendo de amor. Um dia vai, outro vem. Espero o tempo que for. Vivendo longe de alguém. Sou beija-flor sem a flor. E o coração? Coração de menino esperando na janela. Lá vem ela, toda bela. Coração de menino é uma porta sem tramela. Ontem éramos três. Eu, você e a felicidade. Agora somos dois. Eu e a saudade. Viva cada detalhe, cada momento, cada música tocada. Viva o hoje. Afinal de contas, o amanhã é apenas uma promessa. vamos lá, Paulinho Boy, vamos lá, Paulinho Boy. Toninho tocando no terremoto lá na piscina da Cojamba, lá atrás, Toninho, olha. É. Tempo bom! Ter os discos importados, podia, né? E não tinha, era na fita cassete ou no piratão. Isso quando veio a Playhouse, né? É, irmão. Vai! Pugui, pugui! Saudade 3D. Pop Saudade 3D. no rádio. Tá escondendo o jogo, né, meu? A galera do Lava Jato, alta pressão na Rua da Lamba, alô Patrick. Fala, Patrick. Violencia. DJ Lula Solar, é que chega bom. Bora, Lula. amigas aqui. Violência não. Um som especial pra você que é especial. DJ Paulinho Boy, arrasa, meu covarde. É, o Renato lembra do Idesme, é... Vai. Do re mi fa sol la ti do it. Do re mi fa sol la ti do it. Violência não. Já já tem ele. O DJ que o Brasil conhece, DJ Tino. São muitos anos de estrada, de detalhe. Sem nunca parar, ainda é atividade, hein? Esse cara é uma verdadeira lenda. Tem que tirar o chapéu. Maestro DJ Toninho também por ali. Bora, Toninho. Violencia.